Do 17 diante, vai. Essa linha do papai lá. Aí Jesus falou forte agora. Ó, Lucas capítulo 5. Pode apagar a luz aí pra mim? Deixa só. Isso, esse... Lucas capítulo 5. Pastor, mandou abrir a Bíblia e apagou a luz. Fica ligado agora. Deus vai te revelar. Lucas capítulo 5. O pessoal fala às vezes, né? Pastor, você manda abrir a Bíblia e apaga a luz aí. Se você consegue, abre sua Bíblia. Lucas 5:17. Hoje eu quero falar, continuar falando sobre o nosso tema, né? Durante esses dias eu tenho pregado sobre a igreja, que eu sempre sonhei, a igreja dos meus sonhos. E eu tenho percebido que uma das estratégias de Satanás para esses dias, para os últimos dias, estratégia diabólica, satânica, talvez a maior das estratégias do diabo hoje, essa igreja americana que a gente gosta muito, que chama Willow Creek, né? O pastor Márcio estava me contando sobre essa pesquisa que essa igreja fez. Essa igreja fez uma pesquisa e chegou à conclusão que se toda pessoa tiver 7 amigos da igreja, na igreja, ela nunca mais sai da igreja. Diga comigo assim, se eu tiver 7 amigos da igreja, eu nunca mais saio da igreja. Olha para quem está falando e diz assim, quer ser meu amigo, quer ser meu amigo, quer ser meu amigo. Quer ser meu amigo, quer ser meu amigo, seja meu amigo, por favor, meu amigo, meu amigo. Mais prédio, faz coraçãozinho, apela aí, irmão, apela aí. Convida para o almoço, diz para pagar. Apela, faz alguma coisa. E eu tenho percebido, mais que nunca, que talvez essa seja a maior estratégia do diabo dos últimos dias. Fazer com que você não queira. Não, olha, o mundo está tão ruim que eu não quero aterrizar nem na igreja mais. Eu não quero me frustrar com o ser humano, não. Eu não aguento mais, o único que me frustra é Deus. Então, isso é uma estratégia satânica. Porque a igreja, aí o tema de hoje que eu vou pregar, é o melhor lugar para se fazer amigos. Bate na mão de quem está falando e diz assim, eu sou seu amigo, meu irmão. Está comigo, você é seu amigo. A igreja é o melhor lugar para se fazer amigos. Sim ou não? Quem tem amigo aqui na igreja já? A igreja tem 10 meses só, mas já tem amigo. Não é gostoso ter amigo, gente? Olha a estratégia do diabo. Faz com que você se sinta só num lugar lotado como esse. Faz com que você se sinta. Não tem ninguém, não conheço ninguém, quer saber? Tá vendo? É tudo igual, se exploda também, eu vou embora. Vou para outro lugar. Aí você fica rodando de lugar em lugar, nunca firme em lugar nenhum, nunca cria raiz em nada, não cria raiz. E hoje a gente vive um problema sério, que é a rede social, que é cada vez mais afasta os amigos. O que era para atrair as pessoas está afastando. O que era para fazer você se tornar alguém social, se tornou uma pessoa completamente antissocial. É ou não é? Mas pastor, é bênção, não estou dizendo que é ruim não. É, o Instagram é uma bênção, tem gente que chegou aqui porque viu a foto do Instagram que a gente colocou. Então, a rede social, o Twitter, o WhatsApp, tem gente que recebeu um WhatsApp de alguém, cara, você tem que ir, olha que maravilha, filho. Então, tudo pode ser bênção, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo pode ser bom, mas tudo pode ser ruim. Depende da gente. Mas o diabo tem usado essa estratégia. Fazer com que a gente se ache sozinho no meio dessa multidão toda. Mas em nome de Jesus, Lagoinha Niterói vai ser conhecida como a igreja de amigos. Eu vou repetir. Se amém aí, foi amém de baixo carreira, mas não vai. Eu vou repetir. Diga comigo assim, Lagoinha Niterói vai ser conhecida como uma igreja de amigos. Amém, irmão? Amém. Eu acho que aí não pode ter amizade com família, tem um grande nome. Lucas capítulo 5, vamos lá, versículo 17. Vamos ler comigo, vamos lá. Quem achou, diga cheio. Quem não achou, diga Jesus, tem que acabar. Certo dia, lê no telão comigo. Quando ele, Jesus, ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, Niterói, Rio de Janeiro, estado do Rio. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Versículo 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Aqui diz alguns homens. Mas se você pegar essa passagem lá em Marcos, a mesma história, Marcos capítulo 2, diz alguns amigos pegaram esse homem que estava ali na maca, era paralítico, e tentaram fazê-lo entrar na casa onde Jesus estava pregando, para colocá-lo aonde? Diante de Jesus, perto de Jesus, na frente dele. Os amigos, ao ver a dificuldade do amigo de querer ver Jesus, de querer encontrar uma saída, de querer encontrar a chave para a vida, peraí, meu irmão, as pessoas estão dizendo que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, só Jesus pode me tirar dessa cadeira de roda, só Jesus pode me dar a expectativa de um futuro, só Jesus pode me dar uma vida melhor, eu estou vazio, eu estou doente. Mas aí os amigos ouviram isso, aquele drama daquele jovem, daquela pessoa, quer saber? Vamos fazer uma coisa aqui. Versículo 19. Não conseguindo fazer isso, colocar ele para dentro, que era muita gente na caixa preta, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão. Você imagina eu pregando aqui agora, ah, Jesus quer te salvar, e tal, e tal. Ai, Jesus do céu, acabaram com o luxo da igreja. Você imagina, alguém rasga o teto ali, abre um buraco, e do nada, começa a descer alguém deitado na maca. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus estava pregando no meio daquela casa lotada de gente, gente tentando empurrar para entrar pela porta. De repente, um bando de malucos desceram um cara numa maca, no meio da igreja, no meio da casa, porque a igreja estava ali reunida. De repente, na frente de Jesus, eles baixaram o rapaz, exatamente na frente de Jesus. Versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem que é esse aí que está blasfemando? Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, olha para os irmãos e fala assim: cuidado, você está pensando agora, irmão. Vai se achando malandro, vai se achando esperto. Os caras estavam pensando isso. Todo mundo está achando que ele é. Que é esse maluco, essa roupa ridícula aí? Esse vestidão aí branco, está achando que ele é o quê? Que é esse menino aí, rapaz? Está falando, eu perdoo os teus pecados, está achando que ele é quem, rapaz? Só pensando, estava nem murmurando, não, pensando. Jesus, sabendo o que eles pensavam, olha o que diz a Bíblia. Jesus perguntou para eles: por que vocês estão pensando assim? Já imaginou? O culto está rolando, o pastor está pregando, aquela coisa toda, daqui a pouco você está assim, você está quieto, parado. O que você está pensando aqui agora? Eu vi que você está pensando alguma coisa. Por que você está pensando isso? Hã? Claro que Jesus não deve ter dado esse choque nos caras, né? Mas que merecia, merecia. Versículo 23. Aí Jesus diz assim: o que é mais fácil falar? O que é mais fácil falar? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? A chapuletada, Jesus era top, né? Ninguém era igual a ele. Ninguém era igual. Ninguém jamais na terra, nenhum líder político, nenhuma pessoa, ninguém se compara ao poder, à graça, ao amor, à misericórdia, à grandeza desse Deus. Jesus era top, irmão. Jesus era a coisa mais linda. Quando eu leio essas coisas, dá vontade de rir, dá vontade de rir. Ai, meu Deus. Jesus parou aqui, só tudo com cara de crente, pele gravata. Bonito, pô, meu Deus. Teologicamente ele está errado. Jesus parou e disse: peraí, o que vocês acham mais fácil? Vocês acham mais fácil eu falar: seu pecado está perdoado, ou levanta da cadeira e vai embora para casa? Aí Jesus diz assim, ó, versículo 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, ele olhou para o paralítico e disse: levanta-se, pega a tua maca e vai para casa. Deus. Já imaginou eu fazer isso aqui agora? Hã? Até crente ia cometer. Meu Deus, eu quero sofrer. Eu não quero Jesus, meu filho. Tinha crente que ia falar: nossa senhora! Tinha crente que ia fazer. Mas foi o que Jesus fez, para que que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu não vou dizer seu pecado está perdoado, não. Vou falar o seguinte, vou falar o contrário. Levanta dessa cama, pega a tua maca e vai para casa agora. Olha o que aconteceu. Imediatamente. Diga comigo, imediatamente. Mais alto, diga imediatamente. Imediatamente. Ele se levantou na frente de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. 26. Vai. Todos ficaram atônitos e começaram a glorificar Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim: está preparado para ver coisas extraordinárias? Está preparado para viver o extraordinário de Deus? Está preparado para ver milagres, prodígios, maravilhas acontecendo na tua casa, na tua família, na tua vida? A tua coisas extraordinárias acontecem quando a gente aprende a funcionar e viver no reino de Deus. Vocês ficaram empolgadíssimos com o que aconteceu no final, mas o final é resultado do início. O que aconteceu no começo determinou tudo o que aconteceu na vida desse homem. Você percebeu que os amigos dele saíram de cena? Mas o que seria esse milagre se não fossem os amigos daquele aleijado? O que seria desse homem se não fossem aqueles quatro amigos que, em primeiro lugar, olha o que eu aprendo nessa história aqui. É isso aqui que eu vim falar hoje. Lugar de fazer amigos, a igreja. Sabe por que Deus quer nos dar amizade dentro da igreja? Porque a amizade que vem de Deus, a amizade que vem do próprio Deus para nós, em primeiro lugar, nos leva para mais perto de Deus. Eu vou repetir. Quando Deus coloca as pessoas do nosso lado, o maior prazer da pessoa que Deus coloca é nos ver aos pés de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, aqueles quatro homens, vendo o desespero do amigo, a vontade de ser curado, o desejo de ser transformado, o desejo de viver uma vida nova, os quatro amigos ficaram: rapaz, nós temos que fazer alguma coisa. Como assim? Nós temos que fazer, vamos encarar essa multidão, vamos entrar nessa casa de qualquer jeito, pega pelo lado da máquina, ele pega pelo aqui, ele fala: não, mas tem muita gente lá, a gente sai empurrando todo mundo, vamos tentar entrar lá, não sei, esse homem, o cara é nosso amigo, rapaz, a gente ama esse cara, a única coisa que a gente precisa fazer é botar ele perto de Jesus. A única coisa que a gente precisa fazer é levar ele para perto de Jesus. Amizade, quando vem de Deus, aleluia, o maior prazer é levar a gente para perto de Deus. Aleluia. Eu profetizo que Deus vai colocar a gente do teu lado. Levanta a mão que eu vou. Eu profetizo, Deus vai colocar a gente do teu lado aqui na igreja, aqui. Deus vai levantar amizades que vão querer ver você mais perto de Deus, mais apaixonado por Deus, mais cheio de Deus, buscando a Deus, querendo a Deus mais que tudo na vida. Esse é o segredo da vida. Você quer? Você quer ler? Mas eu não entendo como é que as pessoas conseguem 21 dias sem fazer fofoca. 21 dias sem falar mal. Ó, 3 amém até agora, tá? A maioria riu, ninguém fala nada. A maioria tá assim: meu Deus, quebrei. A maioria tá assim: Jesus, deixa ele saber, não. Meu Deus do céu. 21 dias, como é que faz? Quando a gente está com as pessoas certas, quando a gente está com as amizades certas, o maior prazer dessa pessoa não é ficar do nosso lado fazendo fofoca, falando mentira, nem falando dos outros. O maior prazer é ver você mais perto de Deus. Vai estar procurando desesperado. A gente tem que levar esse cara lá. Esse cara precisa de Jesus. A gente sabe que uma amizade veio de Deus. A gente sabe que uma pessoa vem de Deus para a nossa vida. Foi enviado de Deus para a nossa vida. Quando estar com essa pessoa nos faz fazer, né? Falar, sonhar cada vez mais. A vida dessa pessoa, o que ela fala, o que ela faz e o que ela sonha, nos inspira a estar mais perto de Deus. Pastor, eu não sei se esse rapaz é para mim. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O que ela fala, o que ela faz e o que ela sonha te inspira a estar mais perto de Deus? Sim, é de Deus. Não foge que é safado. Foge que é safada. Eu tenho que pregar com os jovens urgentes. Mas é verdade. A gente sabe quando aquela pessoa é aquele amigo. O prazer do cara é ver você falando as coisas boas. O prazer da pessoa, dessa moça, amigo de verdade é assim, mano. Ele quer levar a gente para perto de Deus. Ah, eu não estou bem, eu estou triste. Peraí, vamos orar com você agora. Isso é amigo de Deus. Agora, quando é de Deus, não estou vendo isso aqui, sabe o que é isso? É fulano. É fulano, aquela desgraça, já te falei. Para de andar com aquela cobra, jararaca. Aquela demônio personificado. Começa a falar, começa a colocar pessoas uma contra as outras, começa a criar raízes de raiva, de amargura no coração. Agora, quando vem de Deus, cara, não estou me sentindo bem, não sei o que está acontecendo. Eu vou orar com você. E eu quero te levar numa reunião. Vamos buscar Deus, vamos ler a Bíblia junto. Sabe, quando a amizade vem de Deus, ela nos inspira e nos coloca mais perto de Deus. Olha o que você diga para ele assim, prepara para ficar mais perto de Deus. Olha para ele assim, ó, cola comigo que você vai mais perto de Deus. Pensa bem, para pra pensar. Pegar um paralítico com cama e tudo, irmão. Pegar esse outro, puxar ele, levar ele pro teto, lá de cima, lá da casa, lá no terraço da casa. Quebrar o terraço da casa é coisa de amigo. É coisa de quem está disposto a ver a tua vida transformada. É isso que a gente precisa hoje. Andar com gente que está disposto para ver a nossa vida transformada. Com gente que está disposto a ver o milagre de Deus na nossa vida. É isso que tem que parar e pensar. O tipo de gente que a gente anda. O tipo de amizade que a gente tem. Eu creio, sabe? Eu tenho orado a Deus em nome de Jesus. Levanta na lagoinha, comunhão, intimidade, sabe? Relacionamento, amizade uns pelos outros. Vontade de caminhar junto. Eu até escrevi aqui, ó. O que eu creio que Deus vai fazer no nosso meio? Vai colocar do nosso lado gente que, quando falta força para os seus pés caminhar, quando faltar força para você caminhar com as pernas, quando faltar força nas pernas para levantar, quando faltar força no corpo para ficar de pé, Deus vai colocar gente na lagoinha do teu lado para te levantar, para te dar força, para segurar teu braço, para dizer não desiste não, caminha mais uma milha, vai que Deus quer olhar para você, fica firme, tem que ser chorando, mas vai. Eclesiastes capítulo 4, a gente já conhece, versículo 10, olha o que diz Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, porque é melhor serem dois do que um, a gente já sabe essa passagem, aí diz assim, versículo 10, se um cair, vamos ler junto, vamos lá, 1, 2, 3 e, se um cair, um amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem ninguém a ajuda a levantar-se. Versículo 11, vai. Pode ler 11. Vai. Todos os meninos juntos, como esse é recebido. Segura a onda aí, segura. Nome de Jesus. Entenda esse versículo aqui, viu? Acho que era inclusive que ia dormir com ela, assim, não é possível. Nome de Jesus. Mas você tem fora, exemplo, pastor, que tem parecia, não. Entenda a revelação do versículo, viu? Em nome de Jesus, Espírito maligno, sai dessa mente agora. Eu sabia, pastor, soltava dormir com ela, ó, quente agora. Mas sabe o que a Bíblia diz? Porque quando a gente está junto, sabe, até no frio a gente se aquece. Até no frio, quando a gente tem amigo na igreja, quando a gente tem amizade de Deus, no frio a gente não sente frio. A gente está aquecido. Quando dorme junto, vão manter-se aquecido. Como porém, vamos lá junto, vai. Como porém, volta filho, como? Porém, manter-se aquecido sozinho. Versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um homem não tem derrotas, não se rompe com facilidade. Parte de cima de novo, vai. Um homem sozinho. Você tem o dedo aí, filho? Tá dando alguma coisa? Micose? É micose, só pode ser micose. Vai, versículo 12. De novo, vai. Olha para quem está no seu lado, segura a mão dele e diga assim: quem vai poder vencer nós dois, irmão? Quem vai poder vencer a nossa amizade? Não tem capeta, não tem demônio, não tem aflição, não tem dificuldade. Não tem demônio que se levanta contra a igreja unida. Quando a gente está junto, aleluia. Vocês estão rindo pela micose, né? Bota só o versículo para eu falar. Ó. Aí dá tudo certo. Eu prego, você é feliz, eu também. Sabe o que eu creio? Às vezes algumas pessoas perguntam: qual que é a missão da Lagoinha? Na igreja tem algumas missões aqui na terra. A gente tem algumas missões para fazer aqui em Niterói. inspirar pessoas, inspirar vidas. E uma das marcas da nossa missão, eu creio que a nossa missão é fazer um buraco no mundo espiritual para colocar pessoas diante de Deus. Olha para o seu vizinho e diga para ele, fala assim: irmão, essa igreja faz um buraco no mundo espiritual para colocar vidas diante de Deus. Sabe que o paralítico foi curado? Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé dos amigos dele. Sabe por que o paralítico foi curado? Porque ele tinha amigos que tiveram disposição e força e se sacrificaram por ele. Creram e se esforçaram para abençoar esse cara. Jesus viu a fé daqueles caras e falou: não. Sabe quantas pessoas foram curadas naquela casa? Você já viu a Bíblia? Sabe quantas pessoas foram curadas naquele dia? Só ele. Olha o poder da amizade de Deus na nossa vida. Olha o poder que existe. Quando Deus viu, falou: rapaz, esses caras amam esse rapaz demais. Olha o que são capazes de fazer. Aí sabe a segunda coisa que eu aprendo? Marca isso, nunca mais esquece. Uma amizade que vem de Deus enxerga uma porta onde todo mundo vê um obstáculo. Aleluia! Quando a gente tem amigos de Deus na nossa vida, todo mundo quer botar você para baixo, todo mundo quer derrubar você, todo mundo quer frear a tua vida, todo mundo fala, mas quando a gente tem amigo de Deus, a pessoa vê um buraco, uma oportunidade, rasga o céu por causa de você. Quando a gente tem amizade de Deus, quando Deus envia amigos para a nossa vida, amigo de Deus vê um buraco onde todo mundo vê dificuldade, onde todo mundo vê luta, onde todo mundo vê fim. Quem tem amizade com Deus, quem tem amigos que Deus envia, na verdade, quando a gente tem amigos que Deus envia, amizades vindas de Deus, não tem dificuldade que vai parar a vida de um crente. A multidão estava lá. Vamos citar as dificuldades desse homem que eu botei, ó. A multidão estava na igreja ou na casa onde eles estavam. Dentro da igreja todo mundo se apertava. Ninguém queria ficar do lado de fora. Todo mundo queria tentar entrar. Olha o tanto obstáculo. O homem era aleijado. O homem podia andar. O homem podia. Olha tanta dificuldade que esses caras enfrentaram. Muitos poderiam largar ele na porta e falar assim: rapaz, fala um negócio, já te trouxe para a igreja, agora se vira aí. Como tem muito marido que faz isso com mulher. Tem muito marido que não é cristão. Pega a esposa e a família, joga na porta da igreja e vai embora. Irmã, fica tranquilo. Sabe o que Deus te trouxe para falar para você? Faz um buraco no teto e joga ele aqui dentro. Faz um buraco. Pastor, como é que é isso? Eu não sei. Rasga o céu com a tua adoração. Rasga o céu com o teu louvor. Rasga o céu com a tua oração. Ora pela tua família, clama pela tua família. Faz um buraco no céu e joga ele aqui dentro pela fé. Mais cedo ou mais tarde, você menos esperar, Jesus vai olhar para a tua oração e vai dizer: eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor. No meio da angústia é que a gente conhece o real valor dos nossos amigos. É na dificuldade, ai e triste de quem não tem amigo, para no meio da angústia ser socorrido. Porque a gente vive numa sociedade também bem egoístazinha, né? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém, eu vivo bem comigo mesmo. Eu me amo, eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Os irmãos mais antigos é. Vai cantar. Eu te amo. É. Triste que quem tem amigo, para no meio da angústia, ser socorrido. Para no meio da angústia, poder clamar e ser ouvido por alguém. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Olha o que, que diz Provérbios 17. Ai, Jesus. Vai, dedo coçante, vai. Provérbios 17, 17. Mostra o dedo de hoje. Provérbios. Não está lá em cima, não? Opa! Bom, na moral, os meninos da mídia são bênção, fazem tudo com muito amor e carinho. Vamos aplaudir essa galera, pessoal. Eu quero brincadeira, não é porque sem eles eu não consigo. Aleluia. Olha o que diz Provérbios 17:17. Vamos ler junto comigo, vai. O amigo ama em todos os momentos. É o irmão da adversidade. Tem gente que lê isso aqui e acha. Tá vendo? Não tem que ter amigo, tem que ter irmão. Não, irmão. Amigo é aquele que te ama sempre. E no meio da angústia e da dificuldade, não se revela apenas um amigo, mas um verdadeiro irmão. Amigo tem que estar com a gente sempre. É, quem é amigo está junto, sim ou não? Eu não entendo a gente que fala assim, cara, eu te amo demais. Ele te ama, você está entendendo. Te amo. Lá em Belo Horizonte a gente ouvia muito, aqui graças a Deus não ouve isso não, graças a Deus. Mas lá em BH, o pessoal chegava para o pastor Márcio, pastor, eu amo o senhor demais. Pastor, ai, eu amo essa igreja, eu amo estar aqui, eu venho aqui, aleluia. Ai, Lagoinha, ai, eu amo, só que eu não quero ficar aqui não, porque eu moro muito longe. Rapaz, eu ficava do lado do pastor Márcio ali, né, segurando a Bíblia, esperando ele para ir embora. Aí vinha alguém falar isso, dava vontade de dar uma voadora. É a mesma coisa da Mariana chegar para mim e falar assim, te amo demais, você está entendendo? Te amo. Assim, ai, eu preciso ver se você, eu olho pro Tito, eu vejo você, eu olho pra minha casa, eu vejo minha barriga, eu vejo você, mas eu não aguento mais não, eu vou voltar para casa do meu pai, eu não aguento. Que amor é esse? Que amor é? Não estou entendendo, que amor é esse? E o mundo, isso aí está normal hoje em dia aí fora, está todo mundo que tem. Assim, você não está entendendo? Os atores da televisão falam isso, a gente acha bonito. Ah, não, como é que está? Separaram, né? Não, assim, a gente se separou, mas a gente está vivendo muito melhor agora. A gente se dá bem, a gente se vê, a gente se conversa. A gente. É, praga de relacionamento que você tinha antes, velho. Não, porque antes, assim, a gente cuspia um na cara do outro, dava soco no rosto, no olho, né? Dava voadora, né? Ela me pedia o dinheiro, eu pagava o dela. Ué, que tipo de amizade? Qual é o relacionamento que você tinha antes? E agora que vocês estão fazendo o normal de um casamento, é isso? Como é que o diabo é? E vai mexendo na mente das pessoas, as pessoas vão achando. Gente, é possível. Não, não é possível, não, irmão. Isso é mentira. Tudo mentira. A maioria dos relacionamentos que você vê na televisão é tudo fachada. Fachada. É o que tem que existir, o casal da margarina, entendeu? É verdade. Tem que ter o casal da margarina, que é bonito, que é perfeito. Gente, que vontade de ser um Luciano Huck, eu já. Imagina. Casal margarina. Vai me ver junto pra você ver como é que é. Deus do céu. É. Falei, pronto, falei. É, pronto, falei. Olha o jejum. Quebrou o jejum. Eu estou pregando, quebrou o jejum, não. O senhor não posso pregar, olha. A outra aqui falou, na hora. Aí quebrou o jejum. Eu estou pregando. Porque esse é o padrão, irmãos. Esse é o padrão que o diabo quer lançar para nós. E relacionamento é tudo igual, é difícil mesmo. Passa angústia, mas é no momento da angústia que a gente sabe quem a gente ama de verdade. E quem ama a gente de verdade. Porque senão a gente vai ter amigo mais não, irmão. Senão não existe amizade mais. Qual amizade que não passa um momento de dificuldade, de angústia? Qual amizade que não tem um conflitozinho? Quem que é amigo de quem que nunca se arranhou um dia? Mas é invejoso. Amigo, comendo o mesmo prato. Mas não, é nessa hora que você fala assim, você é invejoso, você não vale nada, mas eu gosto de você. É nesse momento da angústia, a dor, da do ferro com ferro, que a gente conhece verdadeiramente quem são os nossos amigos. Então, nunca se prive de passar por isso. E se você passar por esse momento ferro com ferro, fica feliz. Deus está te mostrando quem são os seus verdadeiros amigos. Ai, Deus está nos mostrando. Porque Deus, tudo que Deus quer é levantar o nosso meio amigo para comer sal junto. Amém. Três amém. Glória a Deus. Para comer picanha tem um monte, né, Ed? Ah. Para comer bacalhau trufado tem um monte. Para comer nosso jantar dos namorados quarta-feira agora, jantar dos namorados. Para comer, fala um prato que você vai fazer lá. Você lembra que é isso? Nem falaram isso. Risone. O que é risone? Inventaram o treco, era risoto antigamente. Para comer risone de frutos do mar, ela está até pagando para você. Agora, para comer um saco de sal, está difícil achar o caminho. Para orar junto, para chorar junto, para quando você está passando dificuldade, esse aí é o amigo que Deus vai colocar do teu lado. Essa é a amizade que eu profetizo que você vai conhecer no ano de 2014. Esse aqui é o lugar de fazer amigos. Esse amigo come sal contigo, enfrenta a luta com você. Pensa bem os amigos dele, por amor. Olha o que esses caras fizeram. Abriram mão do orgulho, da vaidade, da comodidade, do conforto, para ver o amigo curado, para ver o amigo restaurado. Levaram o paralítico até Jesus, por um único propósito. Porque amava o amigo, mais nada. Amém. Um amém, brincadeira. Amém. Junto. Por que que eles levaram? Ele não queria pegar o pau de Jesus, nem fazer uma selfie. Passando, não cheguei, glória, glória, Jesus, eles fizeram para fazer uma selfie de Jesus. Nem para pegar. Jesus, não tem telefone ainda, depois para fazer o que tipo, é isso, irmão. Levaram aquele cara até Jesus por causa de uma coisa só: por amor ao amigo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, fala sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor. Agora no versículo 7 mostra o amor, amar, amar. Ai, menina, aqui você não tem noção tanto que eu te amo, menina. Ai, eu olho com você mesmo, amor. Olha como você fez tudo bem nele, você acredita? Tem gente que é assim, né? Força pra caramba, né? Ai, pastor, olha pra ele, gente, vai, alguém que parece um moço no calor, você tá vendo? Vai abraçar, fica agarrado. Olha, não, calma, quanto quero que te ama. Mas amizade se revela no amor. E amor, amor faz o quê? Amor sofre junto, irmão. Amor crê junto. Amor espera junto. Amor tudo suporta. Aleluia. Eu estou orando, Deus coloca do meu lado gente que me ama tanto. Amo o chamado de Deus para minha vida. Amo as coisas que eu faço, inclusive estar aí, administrar essa igreja. Tanto a ponto de sofrer comigo, crer comigo, amém, esperar comigo e suportar comigo. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Ontem, um casal de jovem, eu estava explicando para eles como é que é o casamento depois do filho, desde o momento da gravidez, que eu já estou no segundo, agora já posso dar curso, né? E é natural, toda mulher, quando gravida, os hormônios dão uma desestabilizada, né? Mulher já não é normal. Isso aí é de nós, elas. Mas a mulher já é desregulada por si só. Agora imagina a mulher grávida. Irmão, você tem que ter muito, você tem que estar no espírito. O homem, o melhor momento para ver se o cara está espiritual ou não é quando a mulher está grávida. Você quer uma coisa? Tudo bem, tudo bonitinho, tudo lindo. Acabou de descobrir. Tem 7 semanas que a Maria descobriu que está grávida. Aí eu já estava reparando alguma coisa, achei que era TPM. Aí descoberto, TPM. É uma coisa que eu vou fazer uma pregação um dia para desmistificar esse negócio de tô em TPM. Não existe esse negócio, não. Isso é carnalidade, irmão. Isso aí você está usando a TPM para ficar endemoniada. Só pode. Só pode. Tem mulher que usa a TPM de desculpa para virar da voadora. Vai comigo na onda de TPM hoje. Essa semana tu passa hoje de mim. É isso, rapaz. Acha casamento. O cara tem que ser crente pra caramba. Você vê o cara da igreja chorando, triste, tá de baixo, pode saber. Ou a mulher tá de TPM, ou a mulher tá grávida. E a grávida, né, tem esse tempo. Então, eu tô, sempre que eu tô com a Maria, eu tô junto. Seja quem anda com a gente sabe, eu tô sempre com a Maria, ela vai pra cá, né, aquela coisinha, que ele e ela. Ele, né? Não, todo mundo já sabe. É porque repara. Deita na cama. Aí na semana passada ele falou que estava grávida. Aí eu estava explicando para mim, rapaz, não tem jeito, é batata. Cada mulher reage de um jeito. A Maria já começa. Senti um pouco sozinho. Maria, em nome de Jesus, filho. Eu falei, o que você quer? Que isso, irmão? Tem que fazer love songs aí. É, para ficar mais romântico, né? Sabe? Eu falei, meu amor, lembra, amor, você tá grávida. Eu falei pra ela, lembra que você está grávida, aí você está grávida, os hormônios ficam alterados, aí fica parecendo que eu estou rota, que isso? Eu acredito na hora, na hora que você quiser, liga para a mensagem, liga para mim. Mas é normal, né? Ficar... Eu não sabia, né? Porque eu fui criado com 4 anos dentro de casa, minha mãe, então, depois que eu fui. Eu lembro quando a Mariana ficava chorando no namoro, eu falava, você vai terminar comigo. Aí, gente, eu sabia que um dia era fazer isso comigo, gente. Eu não sou filho de famoso, não sou filho de rico, eu sabia. Eu falei, desculpa perguntar pra você assim, você tá chorando por quê? Porque eu sou mulher, mulher chora. Ah, Jesus. Então fica aí o recado pro rapaz, viu? Mulher assim, a mulher chora, a mulher altera. Deixa eu voltar com a amizade aqui, que você entendeu? Casa cheia de gente. Casa lotada. Você imagina? Casa lotada. Jesus pregando. Jesus estava ali. A casa tinha... A Bíblia não diz quanto, mas sempre que Jesus chegava, tinha multidões perto de Jesus. Imagina quantos... Podia ter até mais de 1000 pessoas em volta da casa querendo entrar. Eu não sei. Mas quem se lembrou do paralítico? Fala pra mim, quem se lembrou do paralítico? Os amigos. Só os amigos. Quem viu que ele estava lá na porta? Só os amigos. Quem viu que ele estava precisando? Amigo. Só quem ama, lembra da pessoa amada. Só quem ama se dispõe ao desconforto em prol do benefício de quem ama. É muito desconfortável. Imagina a vergonha que aqueles caras talvez sentiram, ou o desconforto físico também de ter que empurrar os outros, de ter que tentar subir, de ter que... É desconfortável, não é normal, não é, sabe? E se der errado, cara? Marcos capítulo 2 conta essa mesma história. Isso aqui é a mesma história. Marcos capítulo 2 conta a mesma história que você está lendo. Lá diz que a casa era a casa onde Jesus estava morando. Jesus chegando em casa, escrito lá em Marcos capítulo 2. Imagina, vou quebrar o telhado de Jesus. Como é que vai ser esse negócio? Só quem ama de verdade está disposto a sofrer, pagar o preço por quem ama. Eu estou orando para Deus trazer para nós esse nível de amizade, de relacionamento. Capaz de a gente sofrer um pelo outro, capaz de a gente pagar o preço. Isso é igreja, irmão. Essa é a igreja que a gente sempre sonhou. Essa é a marca da igreja que a gente sempre sonhou. Amar de verdade, sem blá blá blá, sem conversa fiada. Sem tamo junto, não faz nada junto. Amém? Amém. Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus diz assim: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Todo mundo vai saber que vocês são meus quando vocês amarem como eu amei. Se amarem uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Vou correr um pouco aqui para frente, daqui a pouco eu esqueci. Em João capítulo, 1 João capítulo 3, versículo 10, é um dos versículos mais chocantes sobre a transformação que Deus pode trazer para a nossa vida. E ele diz assim, nisso, João, 1 João capítulo 3, 10. Olha o que está escrito ali. Vamos ler junto comigo, vamos. 1, 2, 3 e... Para aqui. Pastor, como é que eu faço para saber quem é filho de Deus? Eu não posso julgar uma pessoa. Dá para saber sim. É muito fácil ver quem é filho de Deus e quem não é. A Bíblia nos ensina, é por isso que a Bíblia é um livro incrível. A Bíblia vai te mostrar agora como é que você sabe se a pessoa é filho de Deus ou não. Lê bem alto, vai, 1, 2, 3 e... Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não pode ser de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Então, olha para mim, irmão. Olha para mim. Não olha para o lado agora, pelo amor de Deus. Eu não vou mandar você perguntar para o irmão que está do seu lado dizer para ele assim: irmão, diga para quem está do seu lado. Você é filho de Deus ou do diabo? Vai que de repente você olha e nasce. o olho da pessoa fica vermelho. Igual o filme do X-Men. É muito fácil ver a marca de quem ama Deus. Quem ama Deus ama a justiça. Quem é filho de Deus ama a justiça. Quem é filho de Deus ama o próximo. Ama a pessoa que está ao próximo, que está ao seu lado, que está junto, com a família, que é corpo. Sabe o que eu creio que Deus está querendo nos ensinar? Que a gente precisa parar de criar obstáculo e começar a promover porta. Eu creio que Deus está querendo nos ensinar nessa manhã que a igreja que a gente sempre sonhou é um lugar onde a gente não promove obstáculo, mas a gente quebra a porta. Glória a Deus. É o lugar onde a gente, se preciso for, constrói ponte. É o lugar onde a gente abre porta para quem precisa, quem necessita, convidando um amigo, um vizinho, um parente, um enfermo, um viciado, seja lá quem for. É o lugar onde a gente tem a coragem de parar de olhar para os obstáculos e começar a abrir as portas, crendo que se aquela pessoa estiver aos pés de Jesus, a vida dela nunca mais será a mesma. A igreja é lugar disso. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer para ele, e dizer assim: meu irmão, para de criar obstáculo e começa a abrir portas. Nessa porta. Rapaz, vou te falar uma coisa pra você, falar um negócio pra você, viu? Coisa difícil é fulano, não é difícil, não, irmão. Para de criar obstáculo, abre porta. Um adeus aqui e um adeus. Aleluia. Eu fico imaginando esse pouco de revés em dente na igreja. Mas esse gay daqui a 60 anos nessa igreja, como é que vai ser? Tô bom. Aleluia. Eu vou repetir. Olha para três pessoas e diga assim: meu irmão, para de criar um obstáculo e começa a abrir porta na vida de alguém. Começa a abrir porta na vida dos seus amigos. Começa a abrir porta na vida dos irmãos da igreja. Começa a olhar para alguém e dizer: peraí, eu vou abrir a porta para você. Está com dificuldade? Está com luta? Eu vou abrir uma porta para você. Coisa mais maravilhosa da vida. Não existe sentimento melhor, sensação melhor do que abrir porta para outras pessoas. Uma vez eu conversei com o pastor Márcio que eu tinha uma crise terrível comigo mesmo. Porque eu falava assim: pastor, a coisa que eu mais gosto, o que eu mais gosto não é cantar, não é pregar, o que eu mais gosto é ajudar os outros a fazer. Eu gosto. Por exemplo, os meninos jovens cantando aqui, tal, eu fico lá atrás assim: bom, maravilha. Culto, ministério do jovem. Tocando com excelência, eu peguei eles e falei assim: ó, ensaia, toma, tem essas músicas aqui, ensaia essas músicas aqui, dá o melhor que vocês podem, faz o melhor que vocês podem. Não existe coisa melhor do que promover outras pessoas, promover outros ministérios, levantar o ministério das pessoas. Abre porta, irmão, vem criar um obstáculo. Abre porta, traz um milagre à existência. Glória a Deus. Quer viver bênção na tua vida, na tua casa, no teu ministério? Começa a abrir porta para os outros, irmão. Começa a abrir porta para a vida dos outros, de cura, de libertação, de restauração de famílias. Começa a abrir porta. Você vai ver Deus escancarando um portão na tua vida. Para terminar, deixa eu correr aqui. A gente aprende mais duas coisas aqui. Terceira coisa que a gente aprende é que a amizade que vem de Deus, ela está sempre disposta a pagar o preço por essa amizade. A gente tem que estar disposto a pagar o preço. Aqueles caras iam olhar, acho que eles olharam para o telhado e falaram: ó, é o seguinte, tem que quebrar aquele telhado ali, lá no meio, ele vai ter que fazer de novo, né? O telhado todo. É, porque aí vai desestabilizar as telhas do lado, ali não tem laje. É só telha mesmo. Os caras, a gente faz de novo, uns R$2.000 a gente põe telha, põe telhado, madeira. Jesus é carpinteiro, pode chegar para ele pedir uns cagulhos, umas madeirinhas. Amizade que Deus vai trazer para nós, e a amizade que Deus quer levantar no nosso meio, é gente que está disposta a pagar o preço por essa amizade. Tudo tem empréstimo. Verdadeiro amigo é aquele que paga um preço para abençoar a gente. Verdadeiro amigo é aquele que paga um preço para abençoar a gente. Nada é de graça. Mas quem é amigo nunca reclama ou volta para cobrar o preço que pagou da sua amizade. Quem é amigo nunca reclama ou volta para cobrar o preço que pagou pela sua amizade. Quem é amigo nunca reclama. E um dia, jamais você vai ver o dia que ele vai voltar para cobrar o preço. Amigo que é amigo, paga o preço por sua vida com maior alegria, maior prazer, maior motivação. Que é amigo. Que é amigo. A pergunta aqui no tempo é: até onde a gente está disposto a ir para os nossos amigos? Até onde a gente está disposto até a se calar pela nossa amizade? A se humilhar para salvar a sua amizade? Até onde a gente está disposto a engolir sapo pela nossa amizade? Eu não sei você, mas eu tenho amigos que eu tive que calar a boca e falar: meu irmão, vou ficar quieto que é melhor, vou ficar quieto para manter a nossa amizade. O que aconteceu isso com você? Isso é uma coisa que acontece direto. Até onde a gente está disposto? É amigo de verdade? Então a gente engole sapo, tranquilo. Por exemplo, nessa minha chegada para cá, tiveram amigos meus que dormiram na cama, tudo, que falaram de mim na minha chegada, me criticaram. Chegou, papai, amigo, tomou café comigo, que dormiu comigo, que já foi pra namorar o Peixoto, zoar. Deixa eu ficar quieto. Né? Vou dar um exemplo, não, né? Amigo que fez molecagem. Amigo que faz me criticaram na minha chegada, sem saber. Mas depois, sabe o que eu fiz? Eu sou amigo, irmão. Se você não quer ser amigo, não é seu. Eu sei ser amigo. Esse é o grande drama da vida. A gente tem que aprender a ser amigo. Eu sei ser amigo. Eu fui até eles. Vou pagar o almoço pra você. Ainda paguei o almoço. O que foi? O que está acontecendo? Tá esquecendo de mim? Das vezes que a gente andou de Kombi? Das vezes que foi... Hã? Na Kombi, ó. Esqueceu? Eu sou mesmo da Kombi, ó. Da Kombi, que zoado. É o mesmo, engordei um pouquinho, mas é o mesmo. O coração continua o mesmo. Amigo que é amigo, paga o preço pela amizade. Vai atrás. Quando eu cheguei, as primeiras pessoas que eu procurei foram os meus amigos. É, não é? O quê? Quem que você vai chamar para começar essa cela na sua casa? Vou chamar os meus amigos. Eu sei ser amigo. Olha para o sermão que eu preciso. Não basta procurar um amigo. Você tem que aprender a ser amigo. E se preciso for, paga o preço por essa amizade. Tem gente que desanima logo no primeiro obstáculo da amizade. Os caras não desanimaram. Vamos até o final. Não, você vai sair dessa maca. Hoje você vai sair dessa maca. Hoje você vai sair daí. Não, quem não quer? Vamos junto, vamos pagar o preço, meu irmão. Vamos lá, se a gente for lá, se a gente encarar, se a gente jogar esse cara lá, Jesus vai curar a vida dele. Vamos junto, mas vamos, tamo junto, eu também te amo, esse cara não ama. A gente ama. Então vamos embora. Pega aí, segura aí. Ai, do céu, o bicho é pesado, hein? Eu me alegro quando eu vejo a história desses 4 anos, que eu vejo que ainda existe amigo. Que ainda existe gente que não desiste da gente. Que ainda existe gente que está disposto a pagar o preço, a suar, a ser caluniado, a ser difamado por amor a uma amizade. A gente vive um tempo tão difícil, que é amizade superficial, gente falsa, gente que só chega com interesse. A gente precisa de um dos outros. A gente precisa uns dos outros. Se a gente quiser ter um relacionamento, que nossos relacionamentos cresçam, a gente precisa um dos outros. Amigo que é amigo é assim, é ou não é? Quantos anos tem que você me conhece? 20 anos. Você conhece dessa. Mais de 20 anos que a gente se conhece. Bem mais. E amigo que é amigo está junto, com dificuldade, com luta, com prova. Às vezes a gente pega aqui, ó, pega esses bichinhos aqui, ó, que eu conheço há muito tempo. A gente estava eu e o Júlio aqui, ó, comendo ali no. Como é que era aquele negócio que você me levou para comer ali? Que a gente foi bater papo ali no. Angu. Não, precisa de microfone para falar? É? Gosta, a gente fica brincando aqui. Os meninos gostam. A gente se conhece desde sempre. A pergunta que fica assim, a gente conhece desde quando? Desde sempre. A gente briga, discute aqui, vai pra tudo quanto é canto. Ah, tem uma coisa, vambora, parte pra dentro. Pra dentro. Tem que fazer, vambora. Quanto quer? Vambora. Se a igreja não bancar, a gente junta aqui e vai bancar tudo. Amigo, tá junto. Aqui, ó. O Ed acabou de mandar uma mensagem pra mim aqui. É isso mesmo que você mandou. É isso aqui que você mandou. O Ed mandou assim, ó. Aqui, ó. Pastor, aí, ó. Amigo que é amigo, paga o preço pelo amigo, chega na fila 4:30 pra entrar no culto das 18. É verdade. É verdade. Você é amigo, cara. Se você tá aqui hoje, alguém te fez acordar cedo do culto da noite, eu vou falar exatamente isso. Te fez acordar cedo, faz tudo pra você estar aqui. Sabe por que essa pessoa fez isso? Porque ela é apaixonada por você, te ama de verdade, quer ver o teu melhor, quer ver Deus restaurando a tua vida. Não te trouxe para você vir para uma religião, trouxe você para vir para um relacionamento novo com Deus. Amigo que é amigo faz isso. Olha o que diz Provérbios 27:17. Provérbios 27:17. Assim como um ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo, companheiro. Esse versículo aqui tem que ser, essa palavra companheiro tem que ser mudada, porque hoje em dia companheiro dá outra conotação. Olha, boa aí. É. Assim como um ferro afia outro ferro, um homem afia o seu amigo, o seu companheiro. É assim, a vida é assim, ó. Posso falar com você? Pastor, tem 10, 11 meses na igreja, pastor. Então, olha pro lado, assim, eu falo assim, nossa, Deus, já começou esses irmãos. Seja bem-vindo à igreja. Igreja é exatamente isso. O lugar onde a gente olha e fala, aqui também, Jesus. É, exatamente, aqui também. Deus vai colocar a gente do teu lado para afiar você, para preparar você. Estava fazendo essa mensagem aqui, e eu li Provérbios 27:6, que diz assim, olha o que diz Provérbios 27:6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijo. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, prefira um amigo que te fere porque te ama, que um colega que só sabe te bajular e te elogiar. Eu prefiro do meu lado gente que me ama de verdade, que tem coragem de falar, não foi legal, não sei, vou fazer, tá demorando, não sei, mas que fala na minha cara a verdade. Gente que me ama de verdade, fala na cara. Do que aqueles coleguinhas, sabe, que diz que é amigo, mas fica o tempo elogiando, aí tá assim, olha, glória a Deus, glória a Felipe pela sua palavra hoje, viu, amado? Que mensagem, glória a ti, vou dar honra a ti, pastor. Seja exaltado, pastor Felipe, adorado, venerado. Amarrar essa palavra cabeça. Você sabia que o maior pregador da história do mundo, assim, mundo contemporâneo, o mais famoso, chama Billy Graham. Ele é o mais famoso, ele é o maior, mas é o mais famoso. Pastor Billy Graham, americano, já está vivo ele dentro. O Billy Graham deve ter por volta de 358 anos. Quanto ele está aí? Não, tem mais. Billy Graham, tem mais, terão? Tem mais, 85, tem mais. Não, ele passou de 100, eu acho. Billy Graham é um dinossauro, meu filho. Mano, se estudar direitinho, vai ver que estava lá na arca. Estava lá, escondido em algum lugar. Mas o Billy Graham, vamos lá. O Billy Graham é referência para nós batistas, um homem muito importante para a igreja. É o pai da criança aí, ó. Você sabia que o Billy Graham só pregou para multidões? 200 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. E ele pagava. Ele contratou um cara, pagava esse cara, era funcionário do ministério dele, só para toda vez que ele acabar de pregar, daquela multidão que aceitasse Jesus, quando ele descesse do púlpito, o cara olhava para ele e dizia, Billy, não foi você, foi Jesus quem fez. Quantos ele tem? Está com 96, está quase 100, falei. Toda vez que ele acabava de pregar, tinha um cara do ministério dele, ficava do lado dele ali, quietinho, quando ele acabava de pregar, o cara era pago para falar isso para ele, Billy, não foi você quem fez. Foi Jesus quem fez, você não é nada. Se não fosse Jesus na tua vida, você nem estava aqui agora. Bíblia. Sabe pra quê? Isso é que era muito verdade. Mas ele precisou pagar, porque ele era muito grande, né? O cara teve que pagar. É tão difícil achar gente capaz e com coragem de falar na cara. O cara teve que pagar, irmão. Mas que Deus nos dê amigos assim, amém? Que a gente precisa pagar, amém? Mas que Deus coloque do nosso lado. Gente que vai ter coragem de falar, olha, não, cara, não está certo. Não está certo. Porque quem fere com amor está mostrando lealdade a você. Se alguém um dia te feriu, mas tentando te ajudar, essa amizade tinha que pagar ela. Rapaz, vou te dar um saláriozinho aqui pra você não sair da minha vida. Porque quem fere com amor mostra lealdade. Mas o inimigo fica multiplicando ele. Lindo, maravilhoso. Aí você vai ficar desgraça, morre. Ai, é uma doença. Não é assim? E mais do que isso, hoje a gente está aqui para cear o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória. Para celebrar a ressurreição do nosso Jesus Cristo, amém? Amém. Algumas pessoas olham a ceia como um momento fúnebre. Algumas pessoas levam esse momento que a gente vai fazer agora como um velório. Mas a gente está aqui na Lagoinha hoje para celebrar a ressurreição do nosso melhor amigo. Opa, glória a Deus. Jesus, o nosso Senhor. E sabe do que eu mais me alegro? De que a Bíblia diz que Ele é. Diga assim, Jesus é. Jesus é. Diga, Jesus é. Jesus é. O meu melhor amigo. O meu melhor amigo. Ontem de noite, quando eu estava dormindo, aí eu deitei na cama, o tio já estava dormindo, eu agarrei ele, deu um beijinho, né? Cismou de dormir com a gente agora, acho que já é ciúme do neném. Não sei, né? Eu sou, deve ser, quem ainda tem mais de dois filhos sabe, mas quer dormir com a gente agora, e alto, sabe o que ele está fazendo agora, filho? Ele fala alto assim, e vou dormir aqui, agarradinho com meu pai. O marido fica doido, imagina, os hormônios do meu filho. Aí ontem, ele fez xixi na cama. Eu tô dormindo assim, eu falei, gente, tá frio. A menina, Tito, eu não acredito que você fez xixi na cama. Aí ele acordou. Era 5 da manhã. Aí eu falei, Tito, brincadeira, filho. Vai aí, sujou o papai todo, xixi, a cama toda. Aí a menina foi, pra gente continuar dormindo, botou lá uma toalha, lá um pano, não sei o que é, isso é um xixi. Seja o que Deus quiser, eu vou dormir. Aí, eu peguei, brincadeira, tio. Normal, eu sou um ser humano normal. Eu falei, que isso, cara? Eu xixi nas costas do papai, mano. Eu vou dormir do outro lado agora, do lado da mamãe também. Aí ele começou a chorar. Mas não era um choro alto, não. Um choro parecia uma água mesmo, sabe? Eu falei, filho, aí, ó, começa assim. Eu falo do outro lado, do lado aqui, irmão, só que do lado da Maria, e ele do lado da Maria, e eu do lado da Maria, era no meio. Aí eu falei assim, filho, papai tá aqui, só que eu tô do outro lado que você fez xixi, mas agora tu vai, você que vai dormir fazendo xixi, eu não. Aprender. Aí ele falou uma coisa que eu perdi, eu falei assim, papai, não faça isso, você é meu melhor amigo. Eu falei, gente, quem tá ensinando isso pra esse garoto? Me quebrou, quase que eu lembrei de xixi com ele. Você é meu melhor amigo. Aí eu falei, não, eu sei que eu sou seu melhor amigo, pai. Olha o que você fez, tá errado. Eu tentando, é 5 da manhã, não tem nem o que eu tava falando. Tá errado, Aí ele foi e falou, rapaz, você não quer ser mais o meu melhor amigo? Verdade, de greve, as coisas de greve. É claro que eu sou seu melhor amigo. Olha o nível de amor que um filho tem pelo pai. O nível, a pureza, o desespero, o apego que um filho chega a ter pelo pai. Eu fico olhando isso e falo, meu Deus. E pensar que a gente está falando de amigo, a gente está falando de amizade. Pensar que no primeiro, lá em João capítulo 15, versículo 13, diz assim, ninguém tem amor maior do que esse, ninguém. Amém. Nem eu consigo ter um amor maior por ele, nem ele consegue ter um amor maior por mim. João capítulo 15, versículo 13, diz assim, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Irmão, uma coisa eu sei, Deus quer nos fazer amigos. Deus quer levantar em nós uma família de amigos, um grupo de amigos, Igreja Lagoa Niterói, um lugar de fazer amigos. Mas isso é possível se a gente nunca tirar o foco de que existe alguém que é o verdadeiro e o melhor amigo do homem. E não é o cachorro. É Jesus de Nazaré. Ele nos ama tanto. A gente vai cear o Senhor. Eu queria pedir para o pessoal deixar o Jacos entrar aí. E a ceia é exatamente para a gente nunca esquecer. Que amigo é esse? Que Deus é esse? Que poderia me ver como um servo? Poderia me ver como um escravo? Porque depois de tudo que ele fez por nós, irmão, servir a Deus não é nada. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas em João capítulo 15, versículo 15, olha o que ele deixou escrito para nós. João capítulo 15, versículo 15. Vamos ler junto, bem alto, mais alto que você puder. Vai. 1, 2, 3 e. Já. Vai ser fazer amizade, porque a Bíblia diz que ele veio para nos ligar com Deus e ele veio para nos ligar com os homens. Jesus é um elo entre Deus e os homens. Feche os seus olhos no seu lugar. Olhe no seu lugar. Fala com Deus nessa hora. Fala com Deus nesse momento. Que você fique de pé, fica de pé no seu lugar, vamos orar, fica de pé, fica de pé. Vamos seguir a direção de Deus aqui. Você vai fazer o seguinte, com certeza absoluta, tem alguém aqui dentro que é seu amigo. Aqui dentro tem alguém que você tem uma amizade. Eu queria que você fosse para perto dessa pessoa agora. junta aí com um amigo perto de você. Se você tiver um só, fica com um só. Se você tiver dois, fica com dois. Se tiver três, quatro. Quantos amigos você tiver? Amigo de verdade, gente que você conhece. Junta aí perto de você agora. Se você está com a sua família, fica com a sua família. E nós juntos como igreja. Não sai da cena não, segura aí, segura aí. Não sai da cena não, cara. Segura aí. Você já começou a seguir? Vamos lá. Quero que você olhe com o seu amigo agora. Junta aí na roda com você agora, onde você estiver. Se você estiver com seus amigos no GC, junta com seus amigos no GC. Comece a orar pela vida do seu irmão agora, do seu amigo. Toma essa dor com ele, toma essa briga com ele. Levanta ele, leva ele lá para cima do telhado agora. Rasga o teto junto com ele. Joga a bandeira aos pés de Jesus agora. Joga a vida dele, amigo que amigo faz isso. Pega junto, segura a maca, leva para cima do teto. Rasga o teto, joga embaixo e coloca nos pés de Jesus. Abre a sua boca e comece a orar pelo seu irmão agora.